farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é o velho ditado do tempo do cativeiro. Chica se dizia na hora de preparar. Pro pirão ficar gostoso tem que saber temperar. Eu falei pra você, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é um velho ditado do tempo do cativeiro. Olha aqui o pirão da tia Chica, todos queriam comer, porque era preparado no azeite de dendê. Tô dizendo a você, se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Bora, gente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é um velho ditado do tempo do cativeiro. Olha que preto velho Benedito dizia pra Inês: quem comeu o pirão da Chica fica sem comer um mês. Eu falei pra você que a farinha é pouca e meu pirão primeiro. Simbora, gente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é um velho ditado do tempo do cativeiro. Da noite em luarada tinha muita brincadeira, pra comer o pirão da Chica com batuque a noite inteira. Eu já disse o senhor, se a farinha é pouca, e meu pirão primeiro. Simbora, gente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Este é um velho ditado do tempo do cativeiro. Mas farinha é pouco, meu pirão tem que ser primeiro. Simbora, gente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Olha que este é um velho ditado do tempo do cativeiro. Este é um velho ditado do tempo do cativeiro. Olha aí, eu só sei se a farinha é pouco, meu pirão.